acostumado? Baixar de travado, tá 39 aí. As 8 pousou 30, pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 08 nós. Gente, só confirma pra mim, quantos metros no começo da pista 1 a 0 vai ter estado, senhor? 380 metros, cabeceira deslocada 380 metros. Ah, perfeito então, muito obrigado, 318. Oxe, Nemeão no 40, decolado aos 50. Chama agora o controle de Salvador em 1 no 9, decimal 8, bom voo. 19, 8, 9, 0. O 1621, confirma esse visual com a Airbus da TAN, final custo no 0. Visual, agora no 621. Número 1, após a passagem do tráfego que pousa, Lima tem pista 10, cabeceira deslocada 380 metros. Após o treino, Lima tem, agora no 621. Mantenha 350, autorizar direto ao Maceió. 350 direto ao Maceió, 640. O estresse do momento, voo 648. Autorizado, chama táxi, voo no 648. Oito, ciente. Repasse nivelado 120, ajuste 1014. Solo 98, no solo 51, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1. 21 não vai chamar, então 3198. Solo 739, deixa para 2500 pés, permanente ajuste no 014. Autorizado o procedimento de urinagem, eu posso estabilizar. Essa é 2500, eu posso estabilizar. O 7-0. Qual é o livro? 0 grau, 099. Livre de colagem no 0, igual no 620. Sobe o 3198, só confirma a frequência de prova, por favor. 121, decimal 1. 21, obrigado. Salve 3198, muito boa tarde, livrando o Pitbull. Boa, 3198, táxi da Alfa, decolado 5-3, chame agora o controle em 1 no 9, decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado, bom trabalho. Cole, bom dia, com 621. 621, bom dia, contato radar, subir mantenha 360, certo, Caio? Gael 360, 621. para a Paralena? Padrão 08, mantenha o setor oeste de Itaparica. Informo que tem o tráfego em aproximação na chegada da mãe, Mário. Está passando, tem o tráfego aqui, pelo informação aqui, o setor da ilha. E a ração aqui, a gente está subindo aqui, pessoal. Tá? Tá 3198, após o Bang na Gol, ingresso Juliette, portão 2. Após o Bang na Gol, Juliette, portão 2. Papai Romeu Tango Índio Bravo, sim, 700. Descida para 500 pés, já está se iniciando o sobrevoo no subúrbio. Oito, vai mais ou menos de 1.600 para 500 e está se iniciando o sobrevoo no subúrbio. Tango, Gabriel. João 08, tem condições de manter a presente proa por 6 milhas? Correto, vai matar a prova. Estou aí, boa tarde, Romeu 48, próximo ponto zero da Luta. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, desça para 2 mil pés, ajuste no volume 4, autorizado para o procedimento de alerta por 100 graus, não está estabilizado. Vamos até 39, complexo final de procedimento, Sérgio Torre, 118, decimal 95. 95, autorizado 2000, reportará estabilidade de Lima Fox. Torre, bom dia, bom. Vamos até 39, sinal, vai, nada, vai, trabalho. Hoje vamos no Sérgio 39, tráfego avistado, a torre não possui informação atualizada de ajuste, o último ajuste recebido foi no 0 no 4, continue a aproximação, chame quando avistando o trem baixo travado no Sérgio 39. Está avistando, está embaixo travado. No 739, pouso autorizado, pista 10, cabeceira deslocada 380 metros, vento 1 no 0 grau, 099, voo no 739. Mesma coisa então, cabeceira deslocada, 380. O 1648, por gentileza, confirme esse visual com o 37 da companhia no final do 0. Visual, com 1648. 1648, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pista 10, no 1648. Após a passagem, a linha mantém 10. Meu tango em quebrado, confirmo, eu subo no 1800 pés. Positivo, está abandonando para 500, conforme o estado está. Só para lembrar aqui o jogo de passo. Controle 119, decimal 8, 5460, transporte. Autorizado, Fortaleza 370, uniforme do Luno 9, Bangu, direto ao Bocu, direto ao Fortaleza. De fora da 10 esquerda, módulo, código, notícia. 098, 460. Correto, chama para o portão 8, 094. Contará, como que não está conseguindo copiar o ativo, não, senhor? Ciente, no 094, está pronto para as condições de aeródromo? Pronto. 094, Salvador, opera visual, pista em uso 10. Cabeceira deslocada 380 metros. Procedimento em uso ILS X-Ray. Ajuste de altímetro 10, 14. O vento 120 graus 8 nós. Temperatura 31 graus. Controle 119 decimal 8. Torre 118 decimal 9. Obrigado. 1-648, por gentileza, agilize. Né, Limite 0, que você usa o material 3809. Ah, agilizando 1-648. Tá, Lima, Fox 4, como está o sinal de procedimento, torre 1-1-8-95. Prepara procedimento, torre 1-1-8-95, grave Lima Fox. Rapaz, meu Tango Índia Bravo, informe que tem um tráfego em aproximação para a pista 10, Alfa Charlie 90, passando 2.300. Abandonando para o Henrique Antônio, para o senhor aqui na razão de trajeto. Fala Lima Fox. Lima Foxtrot, bom dia. Tráfego ainda no estado, a torre não possui ajuste atualizado. Confirme intenções de pouso, senhor. Pistão no zero. 1-3-3-2-5, Recife, obrigado, bom dia. Plano então, confirme. Intenções é de cancelar o plano, seguir visual pistão no 7, é isso? Sim, se você quiser pode cancelar até presente, senhor. Muito bem, cancelado agora aos 01. Faça uma base curta pela direita, pista 17. E chame final, o Lima, Lima Foxtrot. Base curta pela direita, chamada na final, Lima Foxtrot. 1-1-6-4-8, autorizado a decolar da pista 10, vento de 1-0-0 graus com 1-1-9. Decolar, 6-4-8. Pare para interceptar a chegada Mari e deixa para o nível de voo 050. Ajuste 1-0-1-4. 0-1-0-1-4. Não consigo copiar lá. Está dando algum problema? Intermitente, senhor. Informo que Salvador opera visual, teto 1800, visibilidade maior que 10, usando a pista 10, procedimento LSFA sem glide, vento 1-0-0 graus com 8 nós. Temperatura 2-0, QNH mais 0-1-4. Qual que é a temperatura? Qual a temperatura, por favor? 3-0. Ah, 3-0, obrigado. Passo 8, decolado aos 02. Chama agora o controle Salvador em 1-9-8, bom voo. 98, bom dia. Lima Foxtrot, tráfego avistado, check-in. Machado checado, Lima Fox. Lima Foxtrot, pouso autorizado na pista 17. Vento agora de 1-0 graus com 1-1-9. Tudo pouso, Lima Fox. A critério do comandante sobrevoa sobre a ilha de Taparica, mantendo o setor oeste. Autorizado na 7, uma centena 10 nós. Controle, Otávio de Abraão. Ah, o meu Tango de Abraão, prossiga. Está através aqui de Hospital Chaburgo, em Paris. É que sempre tem um sobrevoo, tá? O sempre tem um sobrevoo no setor. Essa atitude de perfeição está autorizada. Está muito autorizado para o meu Tango de Abraão, direto do Fuso, a Nifel. Positivo, vamos até aqui para abandonar essa maneira da senhora novamente. Ao estacionar a frequência livre na parte 5, Lima Lima Fox Trot. Controle, Fernando de Abraão. Sim. A pessoa é abandonar aqui o original suburbo, nessa mesma proa do final da barra. Eu vou lembrar o sobrepor com a imprensa local na região do São Joaquim, do Faribonte, que é autorizado. Sem problema, comandante. Vai com Deus. Valeu, chefe. Até o Robert. Controle, gol 9, 4. 2 da Gol, identifique, chegada a Mari, desça 0620. CLS X-Ray Cell Glide. Ativo, voe na proa de Itape após o 366. Quatro, siga. Tentou aí na 0-3, pode voar o 64, desça para 2500 pés, ajuste permanece 614, livre RNA da pista 10. Boa tarde, no 6200, identifique chegada Mari, desça 070. mais conseguiu copiar as condições? Deve fazer um pequeno desvio à direita, em condições visuais, devido a uma deformação aqui na frente. É, isso é problema. Oi, Salvador, boa tarde. 3191, ponte zero, no zero, pronto. Fase 3191, a linha I mantém que está no zero, cabeceira do tocado 380 metros, senhor. Gente, a linha mantém a 3191. Supremo 864, prossiga no RNAVE, chame Torre Salvador 11895, bom dia. 11895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 11864. Bom dia, 11864. Continua a aproximação, senhor. Reporte quando tem embaixo travado. Embaixo travado, travado, senhor. 1191 decolado aos 15, chame agora o controle em 19.8, bom gol. 1398, obrigado senhor, boa tarde, bela retorno. 1864, torre sem informação de de QLH atualizado, última informação recebida no 0114, confirme avistando e ciente da cabeceira deslocada 380 metros. Afirmo, 1014 já passado travado, ciente da deslocamento. Boa noite, 64, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus com 10 nós. Esse pouso no 0, cabeceira deslocada, boa noite, 64. Salvador, confirma, você está de sobrevoo. O 62, pode interceptar no 372. Entendi, vai, pronto, 372, pro 1 no 62. Decisão 090 para o 070. China 6200, desça para 2000 pés, para de zona, livre LS 76 em glide. Brasil, 2200, a pista com a operação de decisão? Sim. A pista do operando de condição? Saiu entrecortado. Ah, não, negativo. Cabeceira foi deslocada. Faixa tá quantas milhas, o Ixá é papá? Oi? Gente, aguarda quanto o Ixá é papá? Pronto, no 094. Pronto, quanto é o Xiali Papá? Xiali Papá, vou local Salvador, Salvador. Sobrevoo na Praia dos Pontes a 40 milhas. Decola da pista 17 com a primeira curva esquerda no corredor forte. Desde 31 no meu pés até a liberação do controle, aguardando a atenção para o 055. Controle 198, torre 1895, adiciona 0131, o uísque Charlie Papá. Tá, sobrevive lá. Correto, confirma a parte que se encontra de pessoas a bordo. Gente, o uísque, Charlie Papá, para acionamento, tá aqui de decolagem, chama a torre 3895. Chame táxi. 1864, no solo, zona 8, libera pista próxima, intersecção direita, chame solo. Frequência 121, décima 1. 121, boa. Solo, Salvador, 1864. Bom dia. 1864. Aqui a Alfa Juliette. Ué, só Alfa, a porta da Juliette. Alfa aí, foi, foi, tá com a Juliette. 1864. Uno, 1162, já foi o Salvador? Na escuta, estabilizado. Uno, 1162, tráfego avistado, torre agora sem ajuste, coesão. Sem informações de ajuste de altímetro autorizada. A último ajuste recebido pelo meteorologista Salvador foi no 014. Confirme, senhor, tem embaixo do trabalho avistado? Afirmo. Uno, 1162, pouso autorizado, pista 10, cabeceira deslocada 380 metros, vento 100 graus, 08 nós. Sente, livre pouso da 10, deslocada, gol Uno, 1162. 094, táxi autorizado, parte 1 no Índia, até o ponto de espera da 10. Mano lá, torre 395, ajuste no 014. Tá bom, levando 094, vai ingressar Índia, no ponto de espera vai manter a posição e chama a torre. A cabeceira está deslocada 380 metros. Tá bom, vai manter a posição. 64, vai dar passagem ao Boeing na companhia, seguindo para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, vai seguir Juliette, portão 5. Ok, a moça está liderada da companhia, Juliette, portão 5, voo no 864. Gente, o 01, na minha escuta permanente, fala-me aí, visual, qual o código? Aguardo, compadre, chama a intercessão. Sofreu? Passou o gás, o 01, batido, matando, o 01, que dá muita na roda para o lançamento. Gente, forma, é pronto o lançamento. Toma na chance, 01. Salvador Azul 40082, Salto 200, informação certa. Salto 082, identifique chegada Mares, esse é o 050. 050 na Mares. Pulo número 2 no solo é aos 21, liberar a pista próxima de direção à direita, chame solo em 121, décimo 1. Direita 21, 1, por favor, 1, 1, 2. Salvador Azul 40082, Salto 200. Bom, até 370, voo 0094. 900, é a torre Salvador? Transformador 900, é o Lock. Chame 200, bom dia, tráfego avistado. A torre não possui informações de ajuste atualizada. A última informação de ajuste obtida no 014. Confirme, senhor. Está embaixo travado avistando? Está renovado, 600. 200, pouso autorizado, pista no zero, cabeceira deslocada 380 metros. Vento 100 graus com 109. Pouso autorizado, pista 10, 200. 8, pista para 3 mil pés, informe cruzando 4 mil para modificação de regra. Vamos lá, cruzando 4 mil, eu já vi. Prossiga direto a rimar, chame de breve. Intenção de procedimento ELS em glide ou Renato da pista 10? ELS em glide. Pela prodigona, intercepta o lote 48 do XP para 2000 com 1014. 1014, 2000, aprove o caso. Prodigona. Ali para o Pato, entra o espírito de turbulência do Alfa 320 da Avianca que acabou de cruzar a sua proa. O senhor tem livre decolagem da pista no 7, o vento de 1 no 0 grau, 09 nós. Azul 4207 com 4 horas e 45 minutos, tem 102 a bordo, alterna, Ribeirão Preto. Maio 207, tá aqui autorizado, via Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895, a torre não possui a informação da ajuste, mas a última informação é que ela é 10014 ajuste. Se essa não é 5, o ponto de espera vai chamar a torre. A torre 1895. De à esquerda, corredor forte, chame cruzando o eixo de decolagem da pista 10, whisky Charlie Papa. Desculpa, Papa, com roda de céu. Vai lá cruzando o eixo. Salvador Azul 4207, pode esperar para no 04. 4207, informação atualizada de atiso no 04, alinha e mantém pista 10, cabeceira deslocada 380 metros. E alinha mantém a cabeceira deslocada de 4207. Bom dia, Bravo Vitor Congo, contato radar 66 milhas afastado de Salvador. Vou na Proje Pap, reporte para a descida. Proje Pap, reportando para a descida. Proje Pap. Proje Pap. Proje Pap, reportando para a descida. Não copiei, poderia repetir? Proje Pap, reportando para a descida. Proje Pap, reportando para a descida. Obrigado, Luiz. passando agora o controle de Salvador em 119.8, que é um bom voo. Passa. Golf, autorizado Galeão, 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda e Lume. Interceptando November 857, Moço. 119, decimal 8, controle, 5517, transponde. Fernando Galeano, já 360, Israel, Lida e Lume, até 9857, Moço, decola 90 com a direita, 19, controle, 517, transponde, o voo 956. 556, confirmando saída da El, Leda e Lume. Israel, Leda e Lume, já 360, 556. Correto, chama pronto, portão 4. Pode dar. Salvador, bom dia, tá 3895, autorização nível 340 para São Paulo, Guarulhos. 3895, informação curso Golf, pronto, copy. Afirmativo, cliente da Golf, 3195, desculpe, 3895. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Delta Zulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, após conforme o plano. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Montepan. Controle de saída 119.8, código transponder 5520. Agradeço. E 1220 aí já fica bom. 220, Mike, graças. Salvador em 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. 10 no perfil da Dael Leda Montima, 5520 transponder, 198 é o controle de saída. Quando pronto, chama nessa, agora o custo de acionamento está 3895. Correto, 3895, portão 2 chama pronto. Chama aí. Porção, confirma a interposição do chiné 6200? 3, portão 3. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, decolado na Dael, Leda, Mótica. Azul 4207, suba ao 320 na Dael, pede igual a Leda na presente. Leda na presente, Azul 4207. Salve, Salvador, Santa Rosa, Rio Grande, distorção, fora desse. Azul Vitor, salve, desço para 4.000 pés, 1.014 na Juste. 4.010 na 4.010. Questão 4082, chame torre, 1895. 1895. Faz 108, a visual com Veracruz, para nós vamos modificar as regras. Já visual. Então, eu vou modificar agora os 33. Continue descida para o estudo de tráfego, 70 livres. Dia, tráfego avistado, ajuste 1014, confirme por gentileza, trem baixo travado avistando? Avistando, obrigado. 14082, tem pouso autorizado na pista 10, cabeceira deslocada 380 metros, vento 100 graus com 08 nós. Podia confirmar, não foi possível copiar. 14082, pouso autorizado. Pista 10, cabeceira deslocada 380 metros, vento de 100 graus com 08 nós. Vento, obrigado. Sangue de abrigo, considere seus solos 3 e 5 ao estacionar com essa livre, bom descanso. Opa, ok. Comando Quadrante. Vamos lá, 1962. Salvador está operando o visual, pista 10, LS-78, que é o Glide. O teto está de 1800, visibilidade maior que 10 km. Vento 100 graus com 8 nós. Temperatura 30, orvalho 23, ajuste 1014. Quando ingressar na minha área, eu vou direcioná-lo por R. Direita, eu chamo só em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1. Solo de Salvador, muito boa tarde, Azul 4082, igual a 3035. 4082, Alfa, Juliette, ponto 01. Alfa, Juliette, ponto 01. Complete aproximação, chame torno no 8, próximo ao 95. 797. Palmeiro Bravo, Vitação, Rudeça para 2010, ajuste 10, 14, livre de aliança, porta estabilizada. 2014, chama 014, porta estabilizada, Rudeça. Palmeiro Bravo, Palmeiro Bravo, Rudeça. Palmeiro Bravo, Rudeça. Afastar 4 milhas, Salvador. Informações de ajuste atualizadas, a última informação de ajuste do ano 04, passado pela meteorologia. Continua a aproximação, chame no externo, está embaixo do lado, estando, hoje na 6255. 7, mas é 7. Fotografação, a pista está operando com registração. Negativo, pista no zero operando com cabeceira deslocada a 380 metros. Ok, 7, grato, 6255. Última 1, operando 133, última 25. 251-3325, obrigado. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, cabeceira deslocada 380 metros, vento 100 graus com 08 nós. 7, nível pouso, teste da cabeceira deslocada. Rocha na nera de. o Delta Guarda, só um minutinho pra cá, pra confirmar intenções de voo. Commissioner, 6255 no solo S43, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. 121, beleza. 4, parte da base. Alô, bom dia, chame a 255, lembrando. 255, alfa, azilete, portão 62. Alfa, azilete, 62, 62, 65. Delta, Salvador, Salvador, Pro Sul, VFR, 510, sobrevoo Guatemi, após retornar a Salvador, decola 17 curva na direita, coordenação com torre e controle na frequência 1198, torre operando na frequência 1895, ajuste ao nós, confirmando o código é o 0112. Acionamento, táxi de colagem, chama a torre 198 decimal 95, ajuste 1014. Orgono 5604, feedback de acionamento. Sim. Gente, sobre condições visuais, 510, ajuste 1014, o ponte já aponta o meu. Alfa Tango Tango, contato radar 620 milhas sudeste do VLM Salvador. Mantenha o nível de voo 095, reporte mundial de descida para ingressar com o corredor visual Salvador. Alfa Tango Tango, frente, desça para 3.510 inicialmente por de caixa prego. Juxa em Salvador no 014. É o telefone mais, ainda sem contato com o senhor. Não. Controle Format, de fora, Salvador opera sob condições visuais. Pista em uso, 1-0, ILS X-Way, sem o glide, vento 1-1-5 nós, com máxima de 13, versão 1-1-5 graus, com máxima de 13 nós, temperatura Salvador 3-0 graus. Vai seguir na chegada Mari, descendo para o nível 100, ajuste em Salvador 104. Prossiga para a Mari, tem uma oportunidade para uma bola, vai usando a projetável, atendendo Serra Vita 3608 para a gente trabalhar. O Golo 962 descendo inicialmente com 100, Serra Vita 3.66. Eu faço. Meia, avião? Reno Noite, decimal 95, a gente chama 0-1-4. Ender 295, meu, 614, obrigado, Matheus. 1-0-1-4, mantenha-se inicialmente no setor oeste da ilha de Itaparica, para a efetuar a subida. E não interferir com os tráfegos em aproximação a Salvador. Deslocada 380 metros. A linha mantém